Você que está ligado com o mundo e conectado com a internet, tem mais um canal de contato com a gente através do WhatsApp da Piratininga. 99611-2747. Participe dos programas enviando a sua mensagem de voz e de texto. WhatsApp da Piratininga, 99611-2747. Piratininga, a rádio de Jaú. Muitas ofertas, vantagens e prêmios só poderia ser no Geocerp. A tão esperada campanha Mais de 1 milhão em Prêmios, Geocerp está de volta. Todos os dias, mais de 100 descontos instantâneos no Raspa e para os clientes utilizarem suas compras. E no final da campanha serão sorteados 20 lindos automóveis. Para participar é muito fácil, avalie ou cadastre-se no grupo de vantagens Geocerp Plus. Informe sempre o CPF no momento da compra e a cada R$40 você ganha chances para concorrer. Mais de 1 milhão em prêmios para você, descontos exclusivos e muito mais. É no Geocerp, o supermercado da família feliz. Assim, a campanha vai até o dia 31 de dezembro. Para mais informações, consulte o regulamento no site geocerp.com.br. A gente informa, comenta, debate, opina e deixa opinar. Presta serviços ao ouvinte e ainda toca música. Piratininga, a rádio de Jaú.